Você pode erguer as suas mãos a Ele, agradecer a Ele. Diga: Deus, obrigado. Eu só posso te agradecer essa noite e dizer: Senhor, Tu és tudo. Tu és maravilhoso. Erga as suas mãos a Ele, feche os seus olhos. Tire seu momento com Deus e diga: Deus, Tu és exatamente tudo o que eu preciso. Obrigado pela vida. Obrigado pela Sua presença. Tu és tudo, Jesus. Tu és perfeito. Tu és o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. E eu só posso ser grato, grato, grato, grato a Ti hoje, para sempre. Eu só quero te agradecer, Jesus. Você pode dar um sorriso bem grande no seu lugar e dizer: Deus, obrigado. Ele é perfeito. Creia numa coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa o que aconteça, na alegria ou na dor, Ele permanece sendo Deus. Ele não muda com o tempo. Ele é perfeito. Amém? Deus que dá, Senhor, todas as visões. suas mãos a Ele e diga: obrigado.